é o Deus de providência. Creia que Ele vai prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, vou permanecer firme. Vou permanecer firme, porque o Senhor sempre proveu e nunca vai deixar faltar. E é por isso que a gente declara: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Profetizar.